A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, o minete da minhoca cinzenta! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da temporada da cabeça do Ned. O meu nome é Manuel Reis e, como é habitual, tenho aqui duas convidadas. A primeira está ao meu lado esquerdo, é a Liliana Bárcia. Ela esteve connosco na semana passada no nosso episódio ao vivo. Vamos repetir a experiência na próxima semana. Mais detalhes sobre isso no final deste episódio. Liliana, olá. Estás no Portal das Séries. Muito obrigado por teres Obrigada vindo novamente. Não há pessoas ao vivo, mas há palmas, porque ao lado da Liliana, do lado esquerdo da Liliana, está uma pessoa que faz parte da vida deste podcast, de bastantes episódios que já foram feitos. Só não faz parte da minha vida porque não quer, como vão descobrir no blooper reel que eventualmente há de ser publicado, que nos estivemos aqui a divertir neste episódio. Não esse tipo de divertimento, atenção. É a Marta Gomes da Silva. Olá, Marta. Olá, Manuel. Bem-vinda de volta. Obrigada. Na semana passada estavas em Barcelona, não estavas cá. Mas estava preocupada em ver o episódio. Estavas preocupada em ver, é verdade, ela estava preocupada em ver o episódio. Só viste o episódio na terça, não é? Exatamente. No Alfa Pendular. A caminho de Lisboa. Sim, uma gravação do DVR do Sci-Fi, certo? Certíssimo. Exatamente. Porque insistimos em fazer tudo legalmente. Not really. Take two! Se estiverem a ouvir isto em áudio, estes momentos de silêncio podem ser estranhos. Ainda me estou a habituar porque decidi pôr a cabeça do Ned também no YouTube. Meti a cabeça no YouTube e é uma péssima decisão. Vá. Calma, estamos muito animados hoje. É o regresso. Tem que ser. Alegria. Primeiro dia de férias. Uhul! Ok. Espera aí, estás a passar as tuas férias aqui com isto? O primeiro dia, ok. Bem, vamos continuar com este episódio, senão não vamos a lado nenhum. Vamos falar do que se passou neste episódio. Já estive aqui a perguntar-vos o que é que tinham achado do episódio. E há opiniões discordantes, o que é ótimo. Yes. É ótimo para termos um episódio, ao contrário do episódio anterior, que foi bastante xoxo no que toca conseguir dar opiniões, porque é um episódio de lançamento de temporada, algumas storylines a começar. Sinto que só neste episódio é que se começou a storyline da Arya para esta temporada. Sim. Na temporada passada era uma continuação do final. Sim. Mas não é da Arya que vamos falar para já, vamos falar da Daenerys, que chegou finalmente a Dragonstone. Chegou à sala de reuniões onde o Stannis passava a vida. Que já não víamos aquela sala há algumas temporadas. Sim. Não é? A Daenerys, finalmente, ela a bater o pé com as casas reais com quem tem ligações e a receber aquela mensagem fantástica da Olenna de que tem de ser um dragão. Não é? Se tens dragões, tens de ser um dragão. Exato, sim. O que é que viram nesta cena? A potência, né, perante as casas todas, uhum. Que é ela que vai ter que estar à frente de toda a gente. E aquilo foi engraçado porque estavam lá, ao contrário do que é normal em Game of Thrones, uma data de mulheres à volta de uma mesa. E todas a debaterem como que o estado da nação e aquilo que se haveria de fazer. Uma guerra de poder, mas que é encabeçada para ela. Eram mulheres, uhum. Aleijados... E um anão. E vai-se juntar um bastardo, supostamente. Vai-se juntar portanto, um bastardo. Mulheres, aleijados e um anão. É uma cena que desafia... São os underdogs. É uma cena que desafia fascistas. Não, e desafia... A reagir. Isto é tudo da obra da polícia do politicamente correto. Não, mas tudo... Pronto, avançando um bocadinho para aquilo que vamos ver entretanto, mas é o contraste depois de uma situação em que está uma mulher também no trono, ou... Pronto, a Daenerys ainda não está, mas vai estar, ou pelo menos é isso que esperamos. E depois tens a Cersei, mulher também, sim. Mas rodeada de homens. E a coisa não está a correr bem. Não está a correr tão bem, ou pelo menos é isso que... É isso que dão a dar, entender. Sim, estão sim, a dar sim. a entender. Quer dizer, que é o Jaime, no fundo, que está ali a convencer as pessoas. Mas em relação à Daenerys, foi muito interessante ver as mulheres à volta da mesa a discutir política. Sim. Uhum. O Theon encostado a um canto. E o sim. Grey Worm também no, do outro lado, com a Missandei. E o Tyrion ali a reforçar a posição da líder. Exatamente. Sim. Sim. Portanto, foi muito interessante ver... O bate-pé. E em dois episódios vimos uma grande presença feminina, não é? Uhum. Quer dizer, começando com a Arya, que estava a dar continuidade àquilo que já tinha acontecido, e agora Daenerys a cimentar o poder feminino numa série que tem sido altamente dominada. Nisso Game of Thrones sempre foi uma série muito boa, sempre conseguiram escrever bem para personagens femininas. Sim, mas não as tinham posto com este poder. Com esta não é? Evidência. Tem vindo sim, a melhorar, sim. Não era assim no início. Mesmo com a questão Cersei, Olenna, Marjorie. Sim, uma tríade muito forte. Sim. Claramente quem tinha menos poder ali era a Cersei. Mas quer dizer, resultou muito bem e agora temos. E lá está, ainda não tem assim tanto poder quanto acha que exatamente. Tem. Exatamente. A resposta do Jaime, three at best. O poder da Cersei não é palpável, quer dizer, ela tem o poder do nome, uhum, da casa. Sim. Daí a jogada da Daenerys em dizer, nós não vamos atacar King's Landing, o meu exército vamos vai... Vamos cercá-los. Não, e o exército dela vai para Casterly Rock. Sim. Quer dizer, isso foi jogada de mestre... Mas, ao mesmo tempo, pronto, não sei, é um Lannister ali no meio também. Sim, mas o Tyrion já acho que... especialmente, estava-me a lembrar agora, porque estávamos a falar de allegiances, alianças, e estava-me a lembrar da cena com o Varys, logo sim. No início. Essa fake, mas... Que foi ali de cortar um bocadinho, foi. De cortar a respiração. Não sim. Foi a cena maior corte de respiração do episódio. Ele sempre chegou para o lado foi... que lhe convinha melhor. Exato. Exato. Não é? E aqui foi confrontado com isso. Sim, pois foi. E eu finalmente, isso. Finalmente tens uma das pessoas, uma das três pessoas da série que jogam para o lado que lhe convém, sim. que são ele, o Tyrion e o Baelish. Sim. E o Baelish, aquela cena com o Jon no final foi fantástica. Lindo. Finalmente a perceber alguém a metê-lo no sítio. Sim. Mas não nos vamos adiantar. Não, em relação ao Varys. Aquela cena foi do género. Nós não sabíamos realmente o que é que ia sair dali. Se ele ia. Ele tinha de ser, ainda não sabíamos, era a opinião dela em relação a ela. Sim. Não, é assim, à partida, tu sabias sempre como é que aquilo ia correr. Porque o Varys, claro. ele é o que é, porque é muito bom a conversar com quem lhe interessa. Exato. E ele não cedeu. Não cedeu. Ele não cedeu. Ele admitiu tudo aquilo que fez. Sim. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, ela queria forçá-lo a dobrar o joelho e não conseguiu. Sim. Portanto, quer dizer, mantém-se. Porque mantém-se foi tudo. Foi na melodia, ele está do lado do mais forte, que é ela. Não, ele está do lado do povo. E o povo, e tá, ela é o melhor sim. que há para o... Para o povo, sim. Mas ele não disse que estava do lado dela, ele apesar disse que ia ajudá-la. Apesar dos paralelismos com exatamente. O antepassado dela. Exatamente. Mas... Foram muito explorados também. Sim. Pronto. Mas... Ele falou disso, sim. Mas... foi interessante. Alguém, uhum. alguém espicaçar o Varys. E a forma como ela fez aquilo com dureza, foi direta, olhar para ele... Ela começou de mansinho. Começou a levantar a intensidade, nós ficamos ali do género. Será que ele morre hoje? Será que ele morre? não, parecia não que morria com o olhar dela, não era? Sim. Um olhar fulminante para ele. Sim. E o Tyrion ali a observar a situação do género. Eu não vou meter nisto. Pois. Não, eu acho que quem estar. Fez essa cara foi o Grey Worm. Esse então sim. ficou mesmo... Não me vou meter. Por falar em Grey Worm, ele tem ou não tem? Pau, não. Vá, ele tem pau, ou não tem? Não ele não tem. Ele tem ou não tem? Não tem. Não sabes isso. Isso foi deixado... Não. Se leste os livros... Sim. Mas a série já estabeleceu que tem algumas diferenças cruciais em relação aos livros. Não tem. Daí a alternativa dele... Mas ele meteu-se em cima dela e ela... Mas isso... Sim, mas... Não. Não. Não mas foi, isso... Não. Eu não vou responder. Na cabeça de Neto temos uma política... mas isso qualquer homem faz. O quê? Se for preciso. O quê? Going down on her. O minete da minhoca... Sim, o minete da minhoca cinzenta. Sim. Pois, se for preciso qualquer homem... Dizer. Quer dizer... Ele tem que ter alguma coisa, senão não havia desejo. Eu não, não vou é? Responder por mim, mas espero que respondam por vocês. Não, mas a questão é: se ele não tivesse nada, como sim, era suposto, sim, ele não tinha desejo. Não sei, por acaso não sei nesse aspecto. Não, estás a ver nessa não cientificamente falando, supostamente. Porque o Varys não tem. O Varys é mesmo. O Varys é, sim, sim, sim, sim. Mas supostamente todo o exército dos Unsullied está na mesma situação. Supostamente, sim. Sim. Portanto, isto é um bocadinho estranho. Sim, lá está, deixaram isso ambíguo. Do género, ele tem desejo. Sim, mas agora já não está tão ambíguo. Mas... agora não está ambíguo. Portanto, ou o procedure foi mal feito, ou então não foi feito todo. Foi feito. Ou então foi feita uma parte. Ok, respondam nos comentários. Ele tem pila ou não tem pila? É das coisas mais estranhas que perguntei para interagir com os espectadores. Quem é que tem pila? O Grey Worm. Não, não tem. Eu acho que a Marta não tem. A Marta assinou com a cabeça que tem. Não, não. A Marta assinou com a cabeça como quem diz. Tens que ser explícito. Sim, sim, sim. O Grey Worm. O Grey Worm tem pila ou não tem pila? Pronto. Não. Está lançado o desafio, pessoal. Sim, sim. Porque isso foi deixado bastante ambíguo. Aliás, nem mesmo na entrevista com a Nathalie Emanuel que li após o episódio, uma tu entrevista do tanto. IW. Leio entrevistas sobre o episódio, eu sim, tenho com tempo os atores. Para ler. Isso é que é. Chama-se preparação do episódio. Pois. Ela própria referiu... Eu preparei-me 8 horas de trabalho. A Nathalie Emanuel, que faz de... A Miss Sunday? Miss Sunday, sim. Ela própria referiu que esse aspecto foi, mesmo da forma como foi filmado, foi deixado... Claro, claro. Que mas aquela criar parte em que ele não queria que ela visse, não queria porquê? Falta que ali vergonhado. Não, falta ali qualquer, falta não ali é? Qualquer coisa, sim. Agora, o que é que falta? Ou então é circuncisado. Mas isso não faz sentido para a própria storyline. Sim, sim, sim, sim, sim. Sim. Portanto, ou foi um clean não cut, há, não há judeus, ou fizeram com ver os quinzinhos. Vais meter os judeus no meio não da conversa. Não há judeus em Westeros, sim. Vou meter os judeus. Sou muito pouco politicamente correto. Não há muito mais a dizer. Não há muito mais a dizer. Pronto. Não há muito mais a dizer. Foi cena primeira, tão longa foi a primeira e cena, sem qualquer... Foi a primeira cena nua da Nathalie Emanuel. Uhul. Vamos ficar com isto. Next. Okay. Vamos passar deste tópico Dragonstone Daenerys para o, exato, fiel companheiro, o fiel companheiro, o final. Bloopers no próprio programa. Vamos passar para o Jorah, que está de facto em Old Town com o Sam e que hoje, neste episódio, no Stormborn, parece que começaram a procurar uma cura para a Grayscale. Mas é engraçado, porque aquele o livro, eu vi uma imagem, que acho que até te mandei, Manel. Sim. Não, mandaste uma página da tua gata chamada Arya. Sim, a Liliana tem uma gata, uma gatinha, fofa, chamada Arya. Eu vou pôr a página House nos links do Facebook. House of Miaustros. É épico, é épico. E dizias tu no podcast anterior que ias ser muito nerd. Sim, sim, sim, sim. Não, eu fui muito nerd a referir Doctor Who. Sim, o é verdade, já viram o novo teaser? Vamos continuar. Queres que eu seja nerd também? Quem é que sentiu que o Maester que estava a interagir com o Samuel parecia que estava numa cena de Harry Potter a interagir pronto, com o Harry? Sim, isso já foi explorado no episódio anterior. Pronto, está bem. Mas aqui continua a manter a sensação. Sim. A maneira como sim, ele estava a falar. Sim, sim, sim, sim, sim, é verdade. Claro que foi mesmo assim, o Sam escapou ao que o Maester lhe disse. Claro. E foi fazer as coisas na mesma. Claro, como o Harry. Vai apanhar a Grayscale? Não. Não. Não? Não. Não? Eu vou dizer que sim. Só para seres do contra. Não, também, mas porque já acho leste. Que... Não, não, não. É mesmo porque ele... Epá, disseram, o tipo que fez este tratamento apanhou a Grayscale. Não. Pronto. Mas se ele apanhar, vai sobreviver. Mas a questão é que quando ele estava... É Game of Thrones. Não interessa. É o Samuel. Não há Maester... Em Winter, na Wall. Okay. Não há Maester. A questão é preciso que quando ele estava a ver o livro e depois foi informar o Jon Snow que havia... Obsidiana. Sim, obsidiana em Dragonstone. Foi feito um plano ao livro que ele estava a ler e onde mostraram que aquilo obsidiana também era bom para Grayscale. Estava lá escrito na página sim, ao lado. No primeiro episódio, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. sim. No livro, do lado esquerdo, estava lá a dizer que aliás, era. Aliás, um eu só vi esse link depois já de termos publicado o episódio e mandaste-me esse link do género. Isto é a melhor parte e nós não falámos disto porque Não sabíamos, ninguém tinha detectado claro. O tempo. Pois. Já agora, quando formos, quando não vamos falar da Wall, mas já agora neste tópico, nesta parte de detalhes que foram revelados, eu vi um screenshot, uma comparação de screenshots dos genéricos da temporada anterior e desta temporada. O mar ao pé da Wall está congelado. Claro, os invernos polares foi assim que as civilizações passaram nos continentes para os outros, quase os invernos polares. Ainda o mar congela e tal. Há pessoas que podem não ter reparado. Mas a coisa que eu gostei mais no genérico foi. Pronto, não sei, pode não ser nada, não é? Mas a Cersei está no poder, a Cersei assina como Cersei Lannister, mas continua a ser o veado. Sim. Que aparece. Sim, é verdade. Em King's Eles Landing. Mudaram tudo. Têm de manter algumas localizações no genérico, que têm de estar obrigatoriamente. Sim, claro. Mas Winterfell foi mudando ao longo dos tempos. Esteve saqueada, esteve. A bandeira dos Bolton, sim, teve várias coisas. E logo no final da temporada 6 mudou para outra vez para Stark. Sim. Mas King's Landing continua a Baratheon. Ter. É curioso. Até porque eu reparei que. Mas já falamos sobre isso. Está bem. Já falamos sobre isso. Bem, do Sam não há nada a dizer, está a ajudar o Jorah, vamos ver o que é que o Jorah... E a forma como é que ele foi mostrado, gostaram? Eu não vi. Eu tive que tapar os olhos. Eu digo porque mão à frente, não dá para ver. Não dá. Demasiado. Não dá, para mim é demasiado. Eu não vi o Red Wedding porque, epá, não deu. E faz um podcast sobre Game of Thrones. Faça um podcast sobre Game of Thrones, sim. Eu ouvi o Red Wedding, vi as mortes chave da Caitlyn e do Rob, mas epá, não deu não. Para ver o resto, para mim já era muito brutal. Okay. Eu vejo Game of Thrones pela política. É vida. Não vais ler então o que é que acontece a seguir ao Red Wedding. Não vais aguentar. Tá bem. Eu hei de pegar nos livros, estão lá um dia, não é? Vou pegar nos livros, sim. Não, vou, eu prometo. Pega, pega porque supostamente para o ano há livro novo. Sim, é o que dizem. Pois é. Sim, é como o Sporting ganhar o campeonato, é o que se diz todos os anos. E eu sou do Sporting. Atenção. Eu também. É. Pronto, olha, somos três Sportingistas aqui. E rimos com esta piada. Exato. Portanto, whatever. E se calhar saem dois livros. Sim. Sim. Olha, agora em agosto vai sair um livro de citações do Tyrion, cá em Portugal. É fixe. Old Town, não temos mais nada para explorar. Vamos ter com o Jon Snow ou Winterfell. Jon Snow. Que recebeu mais um corvo. Recebeu mais dois. Sim, mais um. Recebeu, aliás, o corvo do Sam chegou depois da. Pois é. Da Daenerys. E foi o motivo que o levou. A sair. A aceitar o convite, entre aspas. Mesmo sim. Com a Lyanna a dizer, não vás, tens de ficar, um rei tens de ficar. Qual é a casa da Lyanna? Mormont. É Mormont? Sim. Sim. Okay. Eu sabia que era Bear Island, mas não me lembrava qual era a família. Sim. Okay. Jon Snow vai ter com a Daenerys. Que era o que estávamos à espera já desde o início, não é? Desde que surgiram as fan theories todas. Estupidamente antecipado por fan theories. E por outras coisas que foram surgindo durante a pausa da série. Não sabias? Não sei do que é que estás a falar. Ok, ainda bem. O que é que... Vamos lá, já fazer a antecipação deste encontro. Como é que vai ser? Eu já vi o anúncio do próximo episódio. Ou seja, já há ali um momento, mas o que é que acham que vai acontecer? Opa, ele já disse o que é que ia pedir. Sim. Que ia pedir a aliança. E vai, ela exigiu que ele se pusesse de joelhos. Vai dobrar o joelho? Vai. Marta? Não. Fantástico. Ok, porque é que vai? Vai para poder tê-la do lado dele. Ok, porque é que não vai? Porque é que não precisa de dobrar o joelho? O Jon Snow nunca precisou de dobrar o joelho para ter aliados. Ele não precisou de dobrar o joelho aos Wildlings. Ela não o vai obrigar a isso? Vai. Mas os Wildlings têm um poder diferente da Daenerys. Não interessa, mas o Jon nunca precisou de dobrar o de joelho. Dobrar o joelho. Uhum. Aposto um euro. Vamos aqui apostar um euro. Ok, temos apostas. Um euro? Eu não sei até que ponto é que isto é legal. Não há apostas. Abortar missão. Abortar. Não há apostas. Não há apostas. A sério, eu não sei até que ponto é que isto é legal. Eu não quero ter problemas. Não, mas agora a sério. Agora a sério. Eu acho que ele não vai precisar de dobrar o joelho. O joelho. É? Ok. Eu acho que vai haver ali uma troca de favores, chamemos-lhe assim. De tropas também. Favores. Seja de que género de favores for. E ele não vai precisar dobrar o joelho. Mas a questão é que eu acho que ela acha que consegue sozinha ou com as tropas que já tem, e depois ela vai receber lá e ele a fazer pedidos e dizer: não, tens que pedir, põe os joelhos e pede. Não, acho, mas que a questão é que a Daenerys sofreu um golpe que ainda não sabe. Que ainda não sabe, não é? Portanto, e provavelmente quando o Jon Snow lá chegar, ela se calhar já recebeu essa notícia, portanto as coisas vão se encontrar. E ela vai estar um bocadinho mais fragilizada, o que lhe vai tirar assim um bocadinho aquela ideia de muita força e de vais dobrar e acabou. Portanto, não sei, mas o Jon Snow nunca, ele não precisou efetivamente de dobrar o joelho em momento nenhum. Não dobrou para os Stannis, não dobrou para os Wildlings, não... Vai ser o momento mais antecipado do episódio. Do episódio ou do próximo episódio? Do próximo episódio. Já deve ser no próximo, sim. Não, porque eu quero ver a Arya também. Queres ver a área? A reunião. Eu quero ver isso. Porque ela só sabe do John. Sim. A área só sabe do John. Sim, neste momento só sabe do John. Não sabe que há mais. Não sabe que a Sansa está viva. Pois ela encontrou-se com o Hot Pie. Sim. Hot Pies. Sim. Já vamos à área. Vamos só falar ainda do John Snow mais um bocadinho. Porque finalmente alguém confrontou o Peter Baelish. Nem foi confrontou, foi. Tem que estar lá à parede. Saca in the face. Sim. Tu deixa a minha irmã em paz, ouviste? Finalmente alguém percebeu o que é que ele está e fez questão. Não só percebeu, mas fez questão de o enfrentar em relação a isso. Finally. Como é que acham? Porque o Peter Baelish é o verdadeiro jogador desta série. Mas já lhe passou. Eu acho que entre ele e o Varys a coisa está muito bem distribuída, sinceramente. Achas que é mais equilibrado do que mais desequilibrado para o lado do Peter Baelish? Não sei. Peter Baelish tem uma casa real. Tem agora. Sim. Nós não sabemos o que é que o Varys tem. A questão é essa. Tu não sabes exatamente qual é a extensão do poder do Varys. Sim, que ele tem os passarinhos que estão em todo lado, não é? E o Baelish escondeu durante muito tempo o que é que tinha e o que é que não tinha. Sim. Abriu o jogo para tentar convencer a Sansa. Sim, sim, sim, sim, sim. O Varys não abriu jogo nenhum. Ele fica ali encostado, fica exatamente. A olhar, a rir-se. Sim. Portanto, tu não sabes o que é que o Varys tem. Portanto, há dois jogadores muito fortes. E que passa um bocadinho, o Baelish já não passa tanto ao lado, mas o Varys passa um bocadinho ao lado e nem sempre nos apercebemos disso. Portanto, obviamente, o Baelish está em Winterfell, o Jon Snow está ali com o poder todo, a Sansa está como uma espécie de mão alternando entre co-princesa, não é? Mas acho que ela ficou contente por ficar ali com o Winterfell nas mãos. Eu ela acho apareceu que assim ligeiramente sorridente, dizendo: ok, agora estou no poder e agora eu vou fazer. Ela vai fazer qualquer coisa. Ela vai aprontar alguma. Pois. A Sansa vai aprontar. Também fiquei com essa ideia. A Sansa sonsa? Não, acabou. A Sansa sonsa vai aprontar. Foi o Peter olhar para ela, do género: ok, ele está a deixar, o Jon Snow está a deixar tudo nas mãos da Sansa. E ela apareceu assim com um sorriso. Está, é aquela questão que eu faço sempre. A Sansa, de facto, vai ter algum poder face ao Peter Baelish. Vai ter, e só que ele ainda não sabe. Uhum. Porque ele acha que ainda tem a Sansa na mão. Sim. Ele acha que ela ainda é sonsa. Não, ele não sabe que ela é sonsa. Ele não sabe que ela é sonsa, que é diferente. Porque ele acha que ela ainda é uma menina. Pronto, pois. A quem dizem faz e ela faz. E eu estava a ler, li por causa do primeiro episódio aquela questão da Sansa estar a imitar a Cersei. Vês também, lês. Está bem. Apareceu, também vi hoje os 15 melhores tweets à reação do Theon no final do episódio. Sim. Pronto. Mas li por causa da Sansa, eu da questão do... perceber que raio de reação foi aquela, mas pronto. A questão do penteado da Sansa e da postura e da expressão facial dela. A Sansa aprendeu muito, não é? Fizeram-lhe muita coisa enquanto ela esteve em King's Landing. Ela própria admitiu. A questão é que ela nunca teve corones, nem posição, para pôr isso em prática. É e agora tem. E vai ter poder, e vai ter casa, e vai ter pessoas a ela mandar. Vai ter a Lyanna. Uhum. A fazer tudo o que ela quiser, porque é uma mulher que está no poder. Vem porque é que eu tinha saudades da Marta? Hã? Vem? Fantástico. Epá, fantástico. No Varys nem tu tinhas pensado. Não, nem não, eu, não, também, não, nem pensei. Não, não, de todo, de todo. Pensando bem, nunca realmente sempre o vimos como um conselheiro. Tu sempre o viste atrás de alguém. Sempre o vi como um conselheiro, mas nunca como... Nunca pensei, peraí, mas que raio de poder é que este gajo tem? Porque tu tirando sei a backstory do Peter Baelish, sei, sei mais ou menos o backstory. Tu agora sabes um bocadinho da backstory do Varys, do mas Varys, não sabes muito. Só sei, não, mas mesmo aquilo que ele contou... É muito vago. Só contou com quem é que esteve o antes que é que da série começar. Sim, falou por alto. Teve com o Robert, teve com o Stan. É assim, a verdade é que quem lê os livros, como é o meu caso, ele fala um bocadinho mais nos livros. Sim, e tu sim, tens sim. outra ideia. Sim. Mas ao mesmo tempo é tudo muito obscuro. Muito vago. Uhum. E tu ficas sempre na dúvida, mas este tipo está a jogar para ele, está a jogar para o outro. O Baelish, tu até certa altura tinhas exatamente o mesmo tipo de pensamento. Uhum. O que é que este tipo quer? Mas agora já deu para perceber, ele está a jogar para ele. Ele quer, sim, ele quer sentar-se no trono. Sim. Isso é... E o pensamento dele é, eu só consigo isto com uma rainha forte. E a minha rainha forte é a Sansa, pelo menos agora. Uhum. Quem será a mãe? Pronto. Não, a mãe nunca foi uma questão de ser rainha forte. Era a paixão era, de criança. Sim, sim. Porque eles cresceram juntos. Eu acho que no fundo ele gosta da Sansa por causa da... Ele está a projetar na da Sansa. Da Catelyn, sim. Da Catelyn, sim, sim. Ele está a projetar a mãe. Sim. Isso foi mesmo referido antes de ele ser encostado à parede. Sim. Sim, e a maneira como ele diz sempre as coisas. Nós sabemos que ele está a projetar na Sansa o amor que tinha pela mãe dela. Uhum. E eu acho que é legítimo chamar-nos assim. Mesmo amor. Amor, sim, sim, sim. Era, foi. Não era só platónico, era amor. Era amor. Não, e não era interesse, não era, ai, ela dá-me jeito. Não, era mesmo era amor. Sim. Pronto. E foi sempre assim desde o início. Exatamente. Sim, na Sansa está a projetar esse amor apesar de ser interesse. Mas agora é interesse. E, portanto, ele vê na Sansa a mãe. E nos livros é sempre feita essa comparação, que a Sansa é igual à mãe. Tem o cabelo ruivo, tem a mesma expressão. E mesmo assim, se pensarmos na imagem da atriz que fazia de Catelyn e a Sansa agora, obviamente que não... Tem parecência física, sim. Estão a ficar... a caracterização está muito boa porque a Sansa está a ficar muito parecida à mãe. Portanto, aí também props para o pessoal... Para o casting, sim. Não, e para a make-up. Para a caracterização, para a make-up, está muito bom. Sim. Mas Winterfell isto ainda vai dar... Ai, agora, com a Sansa... A caminho do Winterfell vai à Arya. Tivemos uma reunião com o Hot Pie. Sim. Em que ele lhe revelou o Winterfell foi reconquistado pelo Stark com o Jon Snow à cabeça. Battle of the Bastards. É giro porque ela estava nas Twins. Ela estava com aquele foco de... e nota-se isso mesmo no episódio. Ela estava sempre com aquele foco de eu vou para King's Landing, eu matar vou matar a Cersei, eu tenho este caminho. Não, ela já ia a meio do caminho. O foco dela... Peraí, olha que Jon Snow ganhou a guerra. Ah, sim? O foco dela não é só a questão da Cersei, é a lista. Sim, ela está a arriscar sim. a lista. Sim, sim, sim. Mas o engraçado é que ela demente para o outro, ok, o meu irmão está em Winterfell, temos a casa de novo. Porque ela de todos os irmãos, era, o que mais gostava. Era a que tinha a ligação mais especial com o Jon Snow e ela tem a espada. Sim. Portanto, quer dizer, não... Foi feita a partir do mesmo aço. Aquela convicção quando ela se levantou da mesa e pegou no cavalo e seguiu sim. o caminho contrário. Estava ali e ouviu-se mesmo os tipos da carroça a dizer: falar. Vamos para King's Landing. E a seguir aquele caminho e ela vai ao oposto. Vira e vai-se embora. Exato. Mas foi... Está na Estrada do Rei, portanto é fácil mais ou menos ver onde é que ela está. E aquela reunião com a Niméria, o lobo. Epá. E não, eu acho que não era só a Niméria que estava ali. Achas que não era só a Niméria? A Lady também estava. A da Sansa. Mas a Niméria é a líder. Sim, da, mas estava a Lady. Mas estava a Lady. Tava, era a branca. Era a branca. Estava um dos lobos, era todo branco. E isto já tinha sido. Esta questão já tinha sido lançada. A possibilidade dos dois lobos, do da Sansa e da Arya, estarem vivos. Sim. Porque isso, não, sim. não se viu as lobas a morrer. Geralmente, quando morre um Stark, morre um lobo. Pronto, é um bocadinho. Eles costumam pegar um bocadinho para aí. Sim. Se aparece a cabeça do lobo é porque aparece um Stark morto, ou vice-versa. E pronto, que tal como muitas fan theories, havia esta dos lobos. Eu esta lembro-me de ler e deles apontarem mesmo, quer dizer, que foi o Eddard, ou o que é que foi, que pegou nos dois lobos, no da Sansa e no da Arya, mas que tu não os vês e não ouves, porque às vezes tu não vês as coisas quando o lobo é executado, no episódio 6 da primeira temporada, creio, se não estou em erro. Sim. Que é o Ned a executar o lobo. Sim. Tu ouves um lobo a morrer. Mas no caso dos lobos das miúdas, tu não tens... Já não me recordo qual é que foi o lobo que morreu, foi qual? O do Rickon? Foi o do Rickon? Não. Não, o do Rickon apareceu mais tarde. Há pouco tempo. Na temporada anterior. Porque ele escutou o lobo porque ele atacou o Joffrey. Sim. E não sei se não era o lobo da Sansa. Foi a Lady. Mas estava um lobo branco ali e a da Sansa era branquinha. Era só a Nymeria que estava lá. Vai procurar. Aqui, desculpa, não posso. Sorry, não dá. Mas eu sei que já tinha lido sobre esta questão. Sobre essa teoria. Ok. Vais explorar essa teoria quando chegares a casa. Really? Não, estou-te a perguntar se tu não vais sei. Para ti. Logo vejo. Ok, a Arya está a caminho de Winterfell, vai-se reunir com a Sansa, porque o Jon Snow já vai para... Já está no caminho oposto. E não é só isso, o Jon Snow vem de barco. Portanto, eles podiam se cruzar pela estrada, mas não. Mas não vai acontecer. Não, porque ele vai de barco. Sim. Ele vai fazer a travessia de barco. Tanto que eles disseram que eles iam... no meio do mar, não fazia sentido eu ir por terra. Podia ir por terra até chegar cá abaixo e depois apanhava só o barquinho. Só que ele assim vai ter que ir um bocadinho para norte para ir a Whiteport, não é? Acho que era isso. Talvez, sim. E depois fazer a travessia toda. E não sei até que ponto... Não, porque as outras foram também para baixo. Não vai haver crise, ele vai para lá. Não estava a pensar era se ele não apanhava os destroços da armada da Yara. Não. Só que não apanha porque elas seguiram na mesma direção. Uhum. Mas pronto. Já vamos falar da Batalha das Lulas. vocês é que lhe chamaram isso? São as Greyjoy Lulas. Vamos falar agora de King's Landing, Cersei. Aquilo está complicadito. Eu adorei aquela cena nas catacumbas. Sim, com o dragão. Em que descobrem a arma para. Sim, besta. Quem é que sentiu ali umas reminiscências de Hobbit? Não vi o Hobbit. Mas dou-te essa Dale, mas faz sentido. A vila de Dale. Lá está, não vi, mas dou-te isso. A política foi a mesma. O dragão foi magoado uma vez. Desculpa, mas tem que ser. Já devias ter visto. Ah, o dragão, o Smaug... Eu parei meio das duas torres, O Smaug foi... Fizeram-lhe uma ferida nas escamas, tal como fizeram ao da Daenerys. Sim. E ele morreu porque o já não lembro do nome. Não lembro. Compraste-me os bilhetes para o Regresso do Rei? É só sexta-feira. Ok. E é a mesma coisa. Eles conseguiram-no matar porque descobriram a ferida com uma flecha e uma besta que estavam desenhadas para penetrar as calas de dragão. Sim. E aqui é a mesma coisa. Portanto, tu vês aquela cena ali nas catacumbas. Eu adorei. O Qyburn com a Cersei. Esta é boa para aqueles tipos que estão... Eu não gosto de Game of Thrones porque é muito igual a Senhor dos Anéis. Eu prefiro Senhor dos Anéis. É boa para essa gente. Sim. Não é? Pois. Não, porque eu gosto de Game of Thrones e gosto de Tolkien. Sim, mas há esses idiotas que dizem... é tudo inspirado em Senhor dos Anéis e... Opa, é difícil não ver precisamente É difícil não ver inspiração. Quer dizer, o Tolkien... Mas não é um plágio completo, caramba. Não é um plágio. É muito mais desenvolvido. Não é um plágio, mas quer dizer, não podemos esquecer que o Tolkien influenciou muita da literatura de e fantasia. George R. R. Martin veio diretamente dos fãs e cresceu com o Senhor dos Anéis. Pronto, claro. Parem com isso, por favor. Assim como o C.S. Lewis também, quer dizer, o que ele fez... Portanto, é difícil não encontrar comparações e não perceber as Exatamente. Influências. Da mesma maneira, quando ouves um álbum, tu consegues perceber onde é que foram buscar influências. Claro, mas por favor, estar a... Não estar são plágios. Dizer, e são, é, e são... é copiado? Não, é parvo. Não é copiado, são reinos e... Universos diferentes. Universos diferentes, portanto. Sim. Mas a cena foi muito boa. Eu não estava à espera de ver aquilo. Eu pensei que eles iam por outro lado. Fiquei assim um bocadinho... Sim, de... já vi isto. Não, foi mesmo... que achavas que eles iam fazer? Sim. Eu achei que tinham encontrado um ovo. E tinham um dragão. Ok, essa era boa. Daí que quando ele disse naquela assembleia da Cersei, we are working on an alternative, on a way, eu estava com as esperanças que eles fossem por aí, porque era muito mais interessante. Yeah. Esta da... Quer dizer, para quem já viu muita coisa de fantasia, para quem gosta, foi uma saída um bocadinho fácil. Eu pensei em mais um depósito de fogo vivo. Supostamente isso acho que estava debaixo também de Dragonstone. por ser o sítio também dos Targaryen. Pois. Porque eles eram obcecados pelo fogo vivo. Sim, mas julguei que houvesse lá mais, percebes? É pá, ela acabou com as reservas. Exato. Quando mandou o... Sei que percebes, mas será que ainda lá tem alguma coisa? É pá, não, eu achei mesmo que eles tinham encontrado um ovo. Ah. Nas catacumbas. Porque lá está, a própria Cersei disse que não ia lá abaixo muitas vezes, não é? Que tinha ido uma ou duas vezes. Mas eram os dragões. Eram só os dragões e sim, era só uma besta. Sim, são os únicos que existem, aparentemente. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Quando aparece aquela carcaça. Bem, as carcacinhas todas, desde as pequeninas. Toda a cena foi muito boa. Uhum. Mas melhor ainda foi o que se passou lá em cima. Quando foi aquele comício, isso para mim lá então... Está. Até que ponto é que achas que vão conseguir virar os apoiantes da casa Tyrell contra a casa Tyrell e a favor dos Lannister? Já estão. Aqueles conseguiu. Eu não sei se ele conseguiu a 100% com quem o Jaime falou. Sim. Sim, esse eu gostei aí... foi dele a chamar ao filho do Tarly o nome de um dos filhos do Eddard. Foi tão bom. Chamar-lhe Rickon. Não, Deacon. Que ainda é melhor. Atenção, é melhor. Deacon. Quando eu vi o episódio e fiquei com a sensação que ele não o tinha conseguido virar. Mas depois fui rever o episódio para tomar notas. Uhum. E quis mesmo ver essa cena com atenção. O Tarly faz um nod muito suave. Mas faz. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando o Jaime lhe diz que... Ah, e a rainha, quando conseguir a paz, vai precisar de um rei muito forte no sul. Pá, ele aí não ficou convencido. Ele não ficou nada convencido. Uhum. Ou pelo menos não o demonstrou. Portanto, e a conversa dele a dizer, eu conheço a Olena desde miúda, não sei o quê. Pronto, não sei se é mais um a tentar jogar. Eu acho é que não vai correr bem para o Tarly. Sinceramente. Sim. Eu acho que quem se vai safar do Tarly é o Samuel. Não, o único, não é? Não, está lá... O pai, aquilo para o pai não vai correr bem, para o irmão não vai correr bem. Sim, gozam muito com o filho, mas se calhar a quem se vai safar é mesmo ele. Eu acho que mesmo que o pai... Aquele nerdzinho que vai para não sei aonde... Não, mas, ele que mas vai ser... Eu acho que daquela família, infelizmente, só se safa mesmo o Samuel. O pai, mesmo que vire para o lado dos Lannister, eu acho que vai ser coisa de pouca dura, porque ele não... Ele a dizer, foi o único que conseguiu defrontar já não sei quem, derrotar não sei quem em batalha, nananã. Mesmo assim... Não me convenceu. Ou então ele está a jogar e não virou. Mas pronto, olha, não sei. Vamos ver nos próximos episódios. Vamos ver. Eu não sei se vês alguma coisa esta temporada. No próximo? Não sei se vemos alguma coisa nesta temporada. Já só faltam 11 episódios também, para o fim. Ah, pois. É melhor apressarem. E eles estão a apressar e estão a meter as personagens a andar mais depressa. Sim, é verdade. É verdade. Vamos ao grande momento do episódio. Ok, eu sei, a Marta dá-me a mandar um olhar estranho, mas foi desenhado para ser o grande momento do episódio, portanto vamos lá, vamos dar uma bébia. A invasão estrangeira. A Batalha das Lulas. A Batalha das Lulas. A Batalha das Lulas. Ou o flirt na cabine. O flirt na cabine foi giro. O flirt na cabine foi muito giro. Mas eu ainda pensei, fácil. esta gaja vai matá-la. Qual gaja é que vai matar? É a Lária vai matá-la. Não. Não estava à espera, não estava à espera que ela... A partir do momento em que a Yara diz every port, every boy, e ela diz a boy or a girl. Sim, a curtirem em frente ao irmão é sempre uma boa... O gajo também não tem nada. Era o que a Yara disse, e esse assim, é o outro que não tem. Qual foi o objetivo daquela fuga? Digam, eu ainda não consegui perceber se ele é covarde, se ele não se queria meter em combate. Ele quebrou. Ele teve uma quebra psicológica. É só quebra psicológica. Ele teve os traumas dele, ele está sempre... Tu não te podes esquecer, quer dizer, é fácil pensar, mas ele já está com a irmã, já está em segurança. É um homem traumatizado. A única coisa que ele conseguiu foi ajudar a Sansa. Mas ele arrependeu-se. Ele arrependeu-se. Sim. E tu vês isso no final do episódio, ele arrependeu-se. Sim. Claramente. Estou para ver como é que ele se vai safar desta situação. Eu não sei, eu acho que ele vai conseguir voltar para... Porque o Euron vai voltar com os prisioneiros para King's Landing. E o Theon, eu acho que vai ser ele a soar o alarme em Dragonstone. O que vai forçar a Daenerys a entrar em King's Landing. Ok. Eu acho puxar, que... talvez o Theon não aparecer no próximo episódio ou não aparecer nos próximos dois episódios e a puxar já para o final de temporada para o ataque a King's Landing. Pois, não sei, mas eu acho que vai ser ele a soar o alarme junto da Daenerys. É ele que vai dar a notícia, ou ela vai saber por um emissário qualquer e é aí que ela vai mostrar se é um dragão ou não. Vocês sabem, quem vê este podcast, quem ouve este podcast, sabe da minha obsessão com o Pilo Asbeck. Excelente ator, mais um excelente momento do Pilo Asbeck, com aquele olhar enquanto matava personagens. Ah, à toa. O Euron. Sim, sim, okay. O Euron Greyjoy. Sim, sim, sim, sim, sim. Desculpem, eu não sei. O Euron. Mais um excelente momento do Pilo Asbeck. Sim. Pá, a caracterização está muito bem feita. Agora, o que é que achaste da nova caracterização dele no episódio anterior? Como assim? De rockstar, de... Epá, tá bem, percebes? Tá. Porque mesmo a descrição dos livros, ele é um excêntrico. Ele viveu em Valíria, ele andou por ali, tanto que a ver se foi fácil distinguir as bandeiras da Yara e dele, porque a dele tem um olho. Sim. Por causa do nome dele. Mas eu acho que está... Está fenomenal. Está muito boa e está de acordo com a personagem. E ele tem aquele olhar de louco de quem já viu coisas e deve ter fumado umas cenas bué da boas em Valíria. Sim. Por isso é muita que ele... coca. Chama-lhe coca ou chama-lhe outra coisa, não é? O nosso... equivalente Westeros de coca. Sim. Mas a caracterização está muito fixe. E está tá certa com a personagem. Parece o Jack Sparrow, uma espécie de Jack Sparrow, não é? Sem eyeliner. Sim. Sem eyeliner, sem eyeliner e sem noção de... Vá, sem Jack ambiguidade. Sparrow não tem noção. Não tem noção de nada. Sem ambiguidade, vá. Sem uma certa ambiguidade. Em que sentido? Em que tu tens a clara... Sparrow... Em que tens a clara noção de que o Euron é mau? É isso? Sim. E é um pirata no verdadeiro sentido da palavra? É mau e é genuinamente mau e quer fazer as coisas por mal. Apesar de ser badass e de ser um gajo que, lá está, adoramos odiar, foi desenhado para isso. Sim. É genuinamente mau. Sim, sim, como mas o isso... Como o Ramsay, como o Joffrey. Sim. É genuinamente mau. Mesmo assim, mal. Eu acho que o Ramsay... O Joffrey ao pé do Ramsay é um menino. Ah, sim, sim, sim, sim. Eu acho que mesmo assim, eu não sei, era preciso o Euron fazer aqui uma coisa absolutamente horrível para o conseguirmos pôr no patamar do Ramsay. Ramsay Bolton, sim. Com o Ramsay, quer dizer, excedeu todas as expectativas daquilo que se poderia esperar de uma personagem má. Sim. Portanto... Aquele zigue-zague. Estou muito curioso para ver agora, ele vai ser outra vez vilão na nova série da Marvel, estou muito curioso pois para vai ver em o Newman, Euron sim. Beyond. Sim, vai estrear no IMAX, por acaso. Sim, vou tentar vão ver. Vão ver, vai sim. Ser, vai, pelo que vi no trailer. Oi, vamos ver, Manel. Bora, vamos ver. Publicidade, Manel. Se a Disney me pagasse, eu era a puta deles. Não tenho dúvidas nenhumas. Só que agora nunca vou ser a puta da Disney porque disse a expressão puta da Disney. Sim, dizer essa palavra não, com a Disney. Não, não, não posso dizer puta da Disney. Paciência. Vamos ao último momento do nosso podcast. É uma nova rubrica, como se já não tivéssemos demasiado tempo nestes episódios. É uma nova rubrica chamada Mão do Jaime e a Pila do Theon. Ou seja, o melhor e o pior deste episódio. Mão do Jaime. Liliana. A mão do Jaime foi a morte das Sand Snakes. A morte das Sand Snakes. Estavas farta delas? Eu adorei. Eu bati palmas. Sim. Mama! Yes, finalmente. Mama, mama, mama. Foi a parte que eu mais festejei em casa. Era um 4 da manhã e estava eu, yes! Perdemos a Jessica Henwick. Quer saber? Está bem. Elas eram más atrizes, aquilo que saía muito mal. Marta. O melhor? O melhor. Mas a Jessica Henwick não é assim tão má atriz. Eu gostei dela em Iron Fist. Pá, o melhor foi sem dúvida o confronto do Jon Snow com o Baelish. Com o Baelish, isso sim. Para mim também, foi... Também. Estava lá. Foi tipo, yeah. A conversa da Daenerys com o Varys foi muito boa, mas ao mesmo tempo não levou a lado nenhum. Mas aquilo, o Jon Snow fez um aviso e o aviso foi muito claro. Uhum. E finalmente, é aquela coisa, quer dizer, toda a gente sabia que isto ia acontecer alguma vez na série, que alguém ia chegar a roupa ao pelo do Mindinho. Sim. Pá, sem o Jon propriamente Snow... lhe bater. Não, só lhe apertou a goela. Sim. Apertou-lhe a goela. Encostou à parede e apertou-lhe a goela. Porque sabe que o Jon Snow também sabe que precisou dele e foi ele que o safou. E precisa ainda dele. Eu acho que ele ainda se sente que precisa do Peter Baelish. Porque é assim, há uma coisa que nós nos estamos a esquecer de certa maneira, que é o Baelish controla as terras da tia sim. Da Sansa sim. É ele que controla aquilo. Sim. E ainda é preciso tê-lo... Não sabemos ainda no que é aquilo vai dar. Portanto, é preciso... Era preciso fazer-lhe um aviso, mas ao mesmo tempo sem cortar relações. Pila do Theon, Marta. Sim, eu vou ter de chamar isto... A rubrica chama-se assim. É o pior momento do episódio. Epá, não sei. Não sabes? Passaram-me três ou quatro... Passaram-me três ou quatro pela cabeça. Não gostaste da batalha? Podes dizer os quatro, vá. Força. O sexo. Estou a fazer aspas. Exato. É sexo oral. Não, eu refiro-me a toda a cena. É sério? Aquela cena era escusada. É sério? E para além de já foi vista desde o trailer, já toda a gente estava mais ou menos à espera que alguma coisa acontecesse. Não, aquela cena não acrescenta nada à história. Foi encher chouriços. Está bem, pronto. Foi é a minha postura. Branca. A batalha. Não é a batalha toda. São cenas específicas. Para mim, tudo o que tem a ver com as serpentes, pá. Elas morreram, é pá. Não consegues aproveitar este ponto positivo da Liliana? Não. Okay. Não. É que... Dorne tem sido tão importante para a série como. O SoundCloud para este podcast. Pronto. Como a umidade num dia de calor. Desculpem, sou escritor de SoundCloud, mas é verdade. Como a umidade num dia de calor. Sim. Pronto. Inútil. Sim, inútil. Sim, inútil. Sim. E podia ter sido uma coisa tão espetacular. É, foi inseriram muito mal... mais por causa da filha da Cersei, para matarem. Mas foi mal conseguido. Dorne podia ter sido extraordinário. Liliana, Foi a cena do minete. A cena do minete? Sim. Olha, acho que lá está. Temos consenso. Temos consenso. Entre vocês têm consenso. Então, Manel, achei a cena fofinha. Manel, conta lá às pessoas. Mão do Jamie. Mão do Jamie, já disse. Morte das serpentes. Morte das serpentes. Mas eu concordei contigo. A cena do Baelish. Sim. Pila do Theon. Pila do Theon. Estás todo contente para eu estar a dizer isto, é? A pila do Theon. Eu vou dizer que a cena dos lobos foi inútil. Para mim, acho que podíamos perfeitamente dispensar aquela cena. Pessoalmente. Podia ser dispensável, mas mesmo assim consegue ser mais bonita do que aquela... Exato. Não, mas podes dizer minete, não há problema nenhum. A questão é que os lobos... Eu já disse puta da Disney, é sério, não há problema nenhum. A questão é a partir daí... Eu aí não concordo, porque depende como é que tu olhas para aquela cena. Porque a Arya podia ter encontrado os lobos em qualquer sítio. Em qualquer momento da viagem dela. Mas ela encontra os lobos quando está a caminho do Winterfell. Mas pronto, vou ser mais... Ok, pronto. Mas para ser mais consensual... serpentes. Serpentes. Apesar de... Não vou ter saudades de Jessica Henwick, porque ela está nos Defenders e gostei bastante dela no Iron Fist. Mas... Iron Fist mesmo assim estava assim um bocado... Mas mataram duas delas, portanto... As outras duas sobreviveram. Ainda vamos ter de levar com elas? Sim. Sim, porque se ficarem serpentes vivas, aquilo multiplica-se. Hail, hail. É uma das frases, pensamentos em relação às serpentes. Isso é uma hidra. Mas são elas que são uma prenda para a Cersei, que o Aaron disse que ia levar uma prenda. Não, a prenda é a Asha. A Yara. A Yara também. A Yara é a prenda. Eu acho que é também são as três. Sim. Pronto. Sim, eu acho que sim, porque mataram a filha e agora vai levar a ela e vai levar a filha e vai matá-la. Pensem nisto, elas ficam entretidas na prisão. Sem dúvida. Olha, tem companhia uma para a outra. Pau, pau. Bem, foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Muito obrigado por terem vindo, Liliana, Marta, muito obrigado. Dás sempre todo um elan a este podcast. São contribuições muito bem pensadas. Mais pensadas do que as minhas, sem dúvida. Mas eu sou o pivô. Tenho que pensar noutras coisas. Não só nisto. Muito obrigado a vocês que estão aí desse lado, seja em áudio, seja em vídeo. Conseguimos o melhor resultado de sempre numa estreia da temporada da Cabeça do Ned. Portanto, aliás, o melhor resultado de sempre num episódio da Cabeça do Ned na sua primeira semana de lançamento. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado. O investimento no YouTube compensou e espero que o vídeo ainda esteja a gravar, porque não faço a mínima ideia. Subscrevam-nos no iTunes, subscrevam-nos no YouTube, no Mixcloud, subscrevam-nos onde quer que encontrarem. Se tiverem uma aplicação de podcast, subscrevam-nos aí. Se não nos encontrarem, digam qualquer coisinha e vemos o que é que dá para fazer. Mais, o que é que eu tenho para vos dizer mais? Ah, para a semana há uma nova gravação ao vivo na Servetoria, dia 31 de julho, a partir das 22 horas. Juntem-se a nós, vemos o episódio antes e a seguir há uma gravação de mais um episódio da Cabeça do Ned. E se quiserem ir ver o episódio à Servetoria todas as semanas, podem ir à vontade, eles vão estar a passar todos os episódios. Portanto, juntem amigos, vão lá, vão beber umas cervejas e vamos ver no que dá. Para os que se queixam que, epá, sair à noite, uma segunda-feira às 10, é uma chatice. Que estás a fazer publicidade à Uber? Não. Eu não me esqueci de vocês, não tenho nenhuma parceria e não seria com a Uber, de certeza. Manela é Cabify. Não sou nada. Se me pagarem, sou. Para os que se queixam que segunda-feira à noite é muito tarde, eu não me esqueci de vocês e estamos a pensar numa solução e estamos a ver o que é que podemos fazer, mas talvez venha aí uma coisinha especial. Por hoje foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Voltamos para a semana com a discussão de The Queen's Justice. E estás a assinar o título, não é? Estás assim a assinar com o título de Queen's Justice, não é? Pode-se aplicar a várias coisas. Claro. Pronto. Fácil. Pronto, muito obrigado por estarem desse lado. Voltamos para a semana. Foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Até à próxima.